Hey, what it do, yo? You know what this is, another no production. Aí, filha da puta que corre contra o sistema. Diz que o nome zero e manda os homens me prender. Fala que o mano choque tá ficando louco. Comprou um tons refrigerado, pronto pra furar miolo. Passagem submística, estou aqui. O céu, comprei no campo mais verde que eu já vi. Todos seus medos desaparecendo. Escorregão, avalanche, o barulho do portão. Eu tô vendo gota caiu numa solidão. A lágrima de sangue felizmente caiu no chão. Comparando o Brasil com tecnologia, Japão, Nova York, isso é agonia. Sabia, saúde e preconceito. A dor da família perdendo filhos, morrendo no gueto. Olhar vários quadros valendo milhões. História adquirida por amor e paixões. Facão arrancando o peito do sofredor. Corrente balançando em logia de terror. Flechada no cocanhar como o cavalo de Troia. Naufragando no mundo ou no mala fora. Hitler morreu tentando dominar o planeta. E hoje abraça a forquilha do capeta. Será que a bruxa existe em conto de fada? Porque os bons só ganham na palavra. Se isso fosse a verdade, não via sofredor. O mês inteiro trampando pra ganhar com amor. Às vezes eu penso ficar sozinho numa ilha. Pegar um voo, dó perdido na vida. Dar um rolê na quebrada. Humildade não é à toa. Isso que é vida boa. Pra mim, paixão está no coração. E não os boy que acha que nós somos ilusão. Tenta, acredita, bota a cara, vai cuzão. Cê quer ver um moleque armado até o pente ladrão. Eu sou assim, apetite até de sobra. Sangue regenerado na mente e ódio que se complete embora. O mundo é louco para quem que abraçou. Foi morar com o cão e não louvado seja o meu senhor. Os manos sim é tudo, tudo sanguinário. Mata, esquarteja, joga no pirapó. Assim o Maringa urgente vai filmar o corpo inchado. Morreu na paulada porque é pilantra, é pau no gato. É nós, comanda-se interior. O mesmo demônio que entrou na sua mente corrói. Sua família faz você de um delinquente. Isso é sua vida, mano, mais um persistente. No mundo do crime, pesadelo qualquer. Governo investiu lucro no salário e não os moleque de fuzil. Rap, raciocinado, crucificado, ladrão. Os crimes é de ilusão, os mano tudo abençoado. Lá não, é o psico que tá quebrada que comanda. Zona Norte, Alvorada, os mano apronta. Pega P do táxi, vai subir na terra. A Colombo fazendo uma lote aqui, os mano só comando. PCCOALM, os mano tem comando forte, né? Veneno desse talento, ela alojada na cabeça da criança. Gamba é filho da puta que tira mais esperança. Que no interior tem vários porco folgado, aonde o sofredor lamenta e chora calado. Bala alojada na cabeça da criança. Gamba é filho da puta que tira mais esperança. Que no interior tem vários porco folgado, aonde o sofredor chora calado.